Crianças, vejam só! O nosso palácio de gelo! Como é lindo! E agora, como fazemos para entrar? Olá! Mas que surpresa! Que coragem! Que valentia! Há milhares de anos que aguardo pela vossa chegada. Leopoldina, ouve! É para falar! Já tinha perdido a esperança de ser encontrado, mas ainda bem que me enganei. Bravo! Parabéns! Eu sei o que procuram. O mundo mágico dos brinquedos. Quer dizer que vai abrir a porta para podermos entrar? Isso já não depende só de mim. Este palácio só poderá ser deslumbrado por alguém capaz de contagiar o mundo inteiro com a sua alegria. O mundo mágico dos brinquedos é o sítio mais animado do mundo. Diz-nos o que temos de fazer. A minha velha e enferrujada fechadura já não se refaz muito tempo. E por isso encravou. Ah, mas isso é fácil. Só é preciso fazer-te rir. Aqui vai, queres ver? Aposto que tens cócegas. Toma lá. Parem lá com isso. Não sejam tontos. Olhem bem para o meu tamanho. Acham que eu tenho cócegas? Mas há de haver alguma coisa que te faça rir. Vá lá, ajuda-nos. Sim, há alguma coisa, mas não sei se serão capazes. Desembucha. Está bem, está bem. Só uma risada capaz de derreter estas gigantes montanhas de gelo poderá fazer-me sorrir e abrir a minha velha fechadura. Ainda querem tentar? Claro! Ouve bem! Um, dois, três!